seu amor, meu bem, não passa de ilusão. Quem sente a dor é o meu coração. Você não soube amar, amar, amar. Você não soube amar. Você me fez chorar de tanto lhe esperar. Você me traiu e com outro saiu. Você não soube amar, amar, amar. Você não soube amar. Você não soube amar, você não soube amar, você não soube amar.